preencha o formulário, eles vão fazer uma análise do seu contrato de financiamento e encontrar ali a melhor alternativa para resolver essa situação aí do financiamento do seu veículo. kitseucarro.com.br. Acesse agora, hein? 6h51 em Belém. 99. Aquela colcha de retalhos que tu me deste, juntando pedaço em pedaço, foi costurada. Serviu para o nosso abrigo em nossa pobreza. Aquela colcha de retalhos está bem guardada. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Eu sei que tu não te lembras dos dias amargos que junto de mim fizeste um lindo trabalho. E nesta vida alegre tens o que queres. Eu sei que esqueceste aquela colcha de retalhos. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, hás de lembrar da colcha e também de mim. Agora na vida rica que estás vivendo, terás como agasalho colcha de cetim. Mas quando chegar o frio no seu corpo inteiro, tu hás de lembrar da colcha e também de mim. Não dá pra desligar. 99 FM. Ouça, meu bem, com atenção, tudo aquilo que eu tenho pra lhe falar. Pois essa angústia é tão grande, eu juro que não posso mais suportar. Sinto que é o meu olhar que denuncia a minha paixão. Sempre que estou muito perto, eu sinto pulsar o seu coração. Sempre que estou muito perto, eu sinto pulsar o seu coração. Sim, aquele beijo que te dei agora. Não, eu não consegui, eu não pude evitar. Ouça, meu bem, por favor, e não vá embora, que eu quero nesse momento poder lhe explicar. Quem sabe você sorrindo pudesse agora me perdoar. Quem sabe você sorrindo pudesse agora me perdoar. aquele beijo que te dei agora. Não, eu não consegui, eu não pude evitar. Ouça, meu bem, por favor, e não vá embora. Que eu quero nesse momento poder lhe explicar. 99, sucesso em primeiro lugar, Juca Medalha, aquele beijo. Mandei guardar, mandei guardar. 6h57 em Belém. Recadinho aqui do Alex. Fala, Alex. Fala, meu amigo Bruno Fernandes, bom dia. Aqui bom seu dia. Amigo Jorge, Alex. Bruno Fernandes, eu queria que você fizesse uma nota de utilidade pública aí. Uhum. Foi furtado minhas carteiras com todos os documentos lá no dia da missa, uhum. Né? No dia 12. É, furtaram a minha carteira com todos os meus documentos. Se você dessa força aí, puder anunciar aí, quem achou tem gratificação, beleza? É. Jorge Alex de Moraes, Cortinhas, tá? Beleza? Um abraço, obrigado aí. Valeu, Fera. Olha, se você encontrar os documentos do Alex, tem gratificação, como ele já falou. Tá? E é só entrar em contato pelo telefone 849, né, na frente? 8482-6448, tá bom? Mano, Bruno, encontrei aqui. Entre em contato com o Alex aí pelo WhatsApp. 98482-6448. E receberá a gratificação do Fera. Tamo junto! 6h58 em Belém. Alô, Belém, 99 FM. Tá chegando o horário eleitoral obrigatório. Na sequência, tem mais Alô, Belém, na melhor. Do da Torre da RBA para todo para 99 FM. 99. Para a geração da propaganda eleitoral gratuita, conforme previsto na Lei 9.504 de 97, sob responsabilidade dos partidos políticos. Se junta e vem, Igor 15 é o melhor pra Belém. Lembra o 15 vem, lembra o 15 vem, lembra o 15 vem. Vem, vem, vem, vem, se junta e vem. Estamos chegando com o programa do Igor, o prefeito que vai mudar pra melhor a vida das pessoas. O Igor é de rocha, mano. Foi duas vezes vereador e por 6 anos o vereador mais produtivo de Belém. O Igor está no seu segundo mandato como deputado estadual e já destinou mais de 28 milhões de reais em emendas para Belém. O Igor foi secretário de cidadania do governo Helder e vai trazer pra Belém o mesmo modelo de gestão que faz o Pará avançar. Igor Prefeito 15. Vamos fazer uma gestão que vai enfrentar os problemas com planejamento, responsabilidade e foco em resultado. Uma gestão que vai trabalhar por todos os bairros, que vai cuidar das pessoas, principalmente aquelas que mais precisam. É hora da união, coragem e ação. Vamos todos juntos com Belém no coração. E com meu prefeito, é o seu também. Queres o melhor? Se junta e vem! É de um prefeito como o Igor que Belém precisa e merece. O Igor conhece os problemas da cidade, já mostrou que é competente e sabe como melhorar a vida das pessoas. Verdade, Guto. O Igor coordenou as usinas da paz e em pouco mais de um ano transformou a vida de mais de 3,5 milhões de pessoas em todo o estado. A Dilma era vendedora ambulante e não tinha salário fixo. Ela fez os cursos de culinária na usina da paz do Jurunas e conseguiu aumentar sua renda. Foi a melhor coisa que aconteceu pra gente aqui, foi essa usina aí. Uma benção pra todo mundo. Minha mãe faz curso aí. Meu filho, ele fez aquela robótica. A usina mudou a minha vida, que muitas coisas que eu não conseguia comprar, eu tô conseguindo comprar. Assim como o Igor mudou a minha vida, na Usina da Paz, ele vai mudar Belém. Eu creio nisso, em nome de Jesus. Quando comandei as Usinas da Paz, aumentamos os atendimentos de 700 mil para mais de 3 milhões e meio de pessoas em todo o Pará. Criamos novos serviços e ampliamos os que já existiam. Nas Usinas da Paz, levamos saúde para quem não tinha, cidadania para quem estava invisível, educação para quem precisava e oportunidade para quem passou a vida toda procurando. Para transformar a vida das pessoas é preciso transformar a cidade. Por isso, vamos trabalhar em todos os bairros e dar solução para os principais problemas. Proposta do Igor para Belém mudar no ritmo do Pará. Igor vai construir 6 novas usinas da paz em Belém. A próxima vai ser em Coraci. Em cada distrito vai ter uma usina da paz. Assim os moradores de todos os bairros vão ter uma usina perto de casa. E com o Igor, posto de saúde vai virar postão da saúde, com médicos e remédios garantidos e atendimento até as 10 da noite. Igor vai aproveitar a infraestrutura que já existe nos postos, modernizando as instalações e os equipamentos. Em cada postão, Igor também vai implantar a sala da mulher, que vai contar com ultrassonografia e atendimento pré-natal. Para fazer tudo isso, Igor vai aumentar os investimentos em saúde, aplicando corretamente os recursos. Igor ainda vai fazer a obra do canal do São Joaquim e do canal do Mata Fome, criando um parque urbano com saneamento e qualidade de vida para os moradores. Para isso, Igor vai trabalhar em parceria com o ministro das cidades, Jader Filho, que já garantiu mais de R$1 bilhão em investimentos para Belém. Mano, o Igor é pai d'égua, por isso o Helder tá com ele. No time competente do nosso governo, Igor foi fundamental. Como secretário de cidadania, ele me ajudou a transformar as Usinas da Paz no maior programa de inclusão social da América Latina. Agora, na prefeitura de Belém, o Igor vai contar com todo o meu apoio para fazer Belém mudar no ritmo do Pará. Vamos juntos com Mano, ele fez um trabalho muito bonito nas usinas e eu acredito que ele fará um trabalho maravilhoso como prefeito de Belém. E a gente vê que o Igor se preocupa em questão de comunidade, em questão de bairro, em questão de pessoas. O Igor vai ser o diferencial que nós precisamos em Belém. E acredito que a união dele com o Helder vai ser a virada de chave que nós moradores precisamos. Nosso projeto é de união, inclusão, de olhar nossa cidade de forma muito mais ampla para dar soluções aos principais problemas que afetam a nossa população em todos os bairros. Para isso, eu preciso de você, que junta e vem. Lembra o 15 vem, lembra o 15 vem. Vem, vem, se junta e vem. Vem, vem, se junta e vem. Ligação do Belém, MDB, SD, Progressista, União Brasil, SDB, Cidadania, RD, SB, BDP. Eu queria agradecer a cada homem, a cada mulher, a esta juventude que nos receberam nas suas ruas, que nos receberam nas portas das suas casas, nas feiras, que nos abraçaram, que sorriram com a gente, dançaram o nosso dingo. E eu quero agradecer de coração aos mais de 250 mil votos que Belém nos confiou. Também gostaria de falar que neste segundo turno represento a oposição. Oposição a esse modelo de administração marcada por corrupção. Você viu o que aconteceu? Na véspera da eleição, a Polícia Federal apreendendo malas com mais de 5 milhões deste grupo político que quer se perpetuar no poder e em todas as instituições. Já chega. Não se engane. Barbalho indicou lá atrás alguém que só destruiu Belém. E agora num projeto de poder está indicando seu primo, que faz parte de um grupo que representa a má gestão de Belém há anos. O meu opositor é aquele que votou contra o ar-condicionado nos ônibus. Por não concordar com a forma como os outros fazem a política, com perseguição, utilização da máquina pública para perseguir os adversários, por colocar os interesses pessoais acima das pessoas, é que eu quero lhe dizer que você pode contar com a gente. Obrigado. Neste segundo turno em Belém. Esse diálogo e essa parceria é importante para a gente poder desenvolver a nossa região metropolitana como um todo. E sempre estaremos abertos para dialogar, para sentar na mesa, discutir e achar soluções. Nessa disputa, é você, Éder Mauro, que tem assumido a posição de ser contra esta perseguição, de ser contra esses abusos. Eu acho que já chega dessa dinastia, uma pessoa não pode se achar dona de um estado e agora querer tomar conta também de Belém, colocando mais um parente para ocupar um espaço de poder. Eu tenho certeza que o povo de Belém vai pensar seriamente nisso. Vamos juntos. Região do Matafone, 4 bairros. São mais de 150 mil pessoas, 8 quilômetros de canal e promessa durante mais de 2 décadas. E quando alaga, tem cadeirante que precisa ser carregado para que possa sair de um lado e conseguir chegar numa rua mais alta e poder se locomover. Nós moramos aqui há mais de 25 anos e eis aqui a realidade. O governo do estado colocou uma placa aqui de 7 milhões e 200 mil reais e queremos saber para onde foi parar o recurso. Nós sabemos que todos nós pagamos nossos impostos direitinho, então a gente merece, né, um pouco de respeito, de consideração. Na condição de candidato a prefeito, conheço cada canto desse estado e cada canto dessa cidade de Belém. Não vou aqui fazer promessa, eu vou fazer aqui um compromisso com cada um de vocês. No dia 1º do ano que vem na prefeitura de Belém, eu só quero esperar que esse dinheiro ainda esteja lá nos cofres da prefeitura pelo PROMAF, que foi o programa de macrodrenagem do Matafome, para que a gente possa exatamente de forma real, junto com a população, fazer que isso aqui se torne uma realidade. E também, inclusive, construir as mais de 200 unidades habitacionais dentro dessa região. Obrigado, amigo. Você vai ter um prefeito na rua, tenha certeza. A todos vocês que não estiveram com a gente neste primeiro turno e que neste segundo turno agora possa estar com a gente, que acredite nas nossas propostas, nos nossos projetos, que confiem na gente, que vocês não caem em falsas propostas e fake news. Nossa candidatura representa um choque de gestão e eu tenho certeza que será o melhor para Belém. Encerra-se neste momento a transmissão da propaganda eleitoral gratuita. Lei 9.504 de 97. No ar, da Torre da RBA para todo o Paraná. 99. Comprar seus produtos preferidos nunca teve tantos benefícios. Com o Mateus Mais, você tem tudo na palma da sua mão e ainda tem muitas vantagens. Comprando pelo app, você pode retirar no drive da loja mais próxima ou receber aí, no conforto da sua casa, com nosso delivery. Basta ficar atento ao raio de entregas. Faça suas compras de um jeito fácil, rápido e barato. Mateus Mais, baixe agora na loja de aplicativos do seu celular. Éder Mauro lidera em mais uma pesquisa. Tá disparado! A pesquisa foi feita pelo Instituto Paraná Pesquisas, só da Éder Mauro. Sucesso total, carinho da população, aceitação, só tem a agradecer a confiança do povo de Belém. A pesquisa Paraná Pesquisas ouviu 710 eleitores entre 29 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de 3,8 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. Pesquisa registrada sob o número PA05599/2024. Bora é 22. PL. Na estrada a gente quer segurança, com pneu forte viajo com confiança. Dunlop nos leva onde quer que for, com pneus de qualidade, só alegria e amor. Na vida e na estrada é só tranquilidade, com pneu forte é pura felicidade. Com os pneus certos, voo sem crise. Pneu forte, a marca dos momentos felizes. Pneus Aro 14 a partir de R$289. Pneu forte. O governo do Pará está trabalhando duro para transformar Belém. Estamos reconstruindo avenidas estratégicas, como a Doca, a Tamandaré e a Rua da Marinha. O governo do Pará está avançando no Porto Futuro, no Parque da Cidade e na macrodrenagem. O governo do Pará também está saneando o bairro Mangueirão e modernizando o Barreiro. São grandes obras que estão gerando 5 mil empregos e melhorando a qualidade de vida de 900 mil pessoas. Governo do Pará, trabalhando por toda Belém. Uma pequena esfregadinha com sabão Regência. Que os tecidos ficam limpos por excelência. Você gasta muito menos com sabão Regência. Você lava muito mais com sabão Regência. Use sabão Regência no tanque e na cozinha. Quem usa sabão Regência tem sempre a casa bem limpinha. Na hora de comprar sabão, não fique em dúvida e nem faça experiência. Compre sabão Regência. Use só sabão Regência. Nem precisa fazer teste. Limpa mesmo. Ai, os raios Magley comeram toda a minha maniçoba. Foi eu. Y-D-205, 99,9 MHz. 99 FM, uma emissora da RBA. Rede Brasil Amazônia de Comunicação. Beleza. 99 FM. Sucesso em primeiro lugar. Um beijo pra Jamile lá em Castanhal. Bora, Jamile. 7:13 em Belém. Alô, Belém. 99 FM. Só recordação ao Ditão. Depende de nós aqui na melhor. Continua, 7:13 na capital paraense. Eita coisa linda, bora. Você já entrou no meu mundo na hora mais certa. Exatamente. Você me falou de amor, me fazendo feliz. E eu concordei com um gesto de carinho. Me abracei com os teus sentimentos e me apaixonei. E então vamos ser dois amantes, com o que a vida nos concedeu. Vivendo um grande romance cheio de amor. Mas é preciso um pouco de emoção pra que a gente dependa um do outro num só coração. Eu sei, vai depender de mim. Eu sei, vai depender de você. Eu sei, vai depender de nós, nossa relação. Eu sei, vai depender de mim. Eu sei, vai depender de você. Eu sei, vai depender de nossa relação. E então vamos ser dois amantes, onde a vida nos concedeu. Vivendo um grande romance cheio de amor. Mas é preciso um pouco de emoção pra que a gente dependa do outro num só coração. Eu sei, vai depender de mim. Eu sei, vai depender de você. Eu sei, vai depender de nós, Você está no Alô Belém, na melhor. Alô Belém, na 99 FM, 7:18 em Belém. Hey girl, que vou fazer? Não sei viver longe de você, sem seu amor.